Você vai morar na rua. Você vai morar na rua. Portal do Arrocha. Eu fico pensando nos bons momentos que passamos, vendo a gente nos amando. Aí não entendo como é que tudo acabou, o fim do nosso casamento. Daquilo que falava, nosso amor era tão grande. O que foi que aconteceu? Se meteu com uma vadia, eu te vi naquele dia. Acabou tudo, nosso amor morreu. Você vai morar na rua, não vai sentir meu cheiro, nem do meu travesseiro. Você vai morar na rua, não vai sentir meu cheiro, nem do meu travesseiro. Essa culpa é toda sua, vejo um sonho e pesadelo. Chega mais, Ciel Rodrigues, canta comigo. Obrigado, minha amiga Tati Bim, que linda canção. Oh, paixão ferrada, chora não que passa. Eu fico pensando nos bons momentos que passamos, vendo a gente nos amando. Aí não entendo como é que tudo acabou, fim do nosso casamento. Daquilo que falava, nosso amor era tão grande. O que foi que aconteceu? Se importou como podia, eu te vi naquele dia. Acabou tudo, nosso amor morreu. Você vai morar na rua, não vai sentir meu cheiro, nem do meu travesseiro. Você vai morar na rua, não vai sentir meu cheiro, nem do meu travesseiro. Essa culpa é toda sua, vejo um sonho e pesadelo. Você vai morar.